Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 317, com uma edição mais do que especial do Decadentes Entrevista, né? Para quem não viu, no ano passado, durante a pandemia, nós fizemos uma série de entrevistas, uma série de lives com os grandes dirigentes do América, com as pessoas que marcaram a história do América, né? E que marcam ainda. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Eu sou Jairo Viana e queria pedir ao Marcos Salum, ex-presidente do América, hoje coordenador geral, coordenador do futebol, do Clube Empresa, que dê sua boa noite. Salum, primeiro aviso é que aqui é clubista mesmo, tá? Aqui é casa de americano, então pode ser clubista à vontade, tá? Tá. Não, eu fico muito à vontade, porque eu me policio muito nas entrevistas, né? Porque tudo que a gente fala repercute muito, né? Então a gente tem que tomar um cuidado danado. Aqui é clubista, nós vamos ser clubista, porque fui criado e sou desde que eu nasci. Só peço à nossa turma que está assistindo que algumas coisas que eu falo, que são informações, tomarem cuidado, né? Porque nós tivemos um probleminha no dia da reunião do conselho, que saiu o valor, saiu tudo. Isso não é legal para a gente, porque o que nós temos mais fora do América, fora do nosso grupo, é inimigo, né? Todo mundo querendo que a gente caia no buraco. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque informação para americano é uma coisa. Para a gente que não é americano, né? Eles passaram quase 6 meses tentando descobrir quem era o investidor, para contar para o Cruzeiro, para ver se o Cruzeiro ia lá para buscar ele. Então, assim que é o futebol mineiro, né? Lamentavelmente, mas é a verdade, né? Quem investe no América é porque estudou. Quem investe no América não investe no Cruzeiro, não. É verdade. Nós estamos aí com muito assunto para falar. Queria dizer a torcida do América, que está com vocês aí, sei que o programa é muito visto, sei, muita gente me conta. Lamentavelmente, eu tenho um momento de internet que é no café da manhã, que é a única hora que eu tenho tempo. Às vezes estou tomando café, dou uma rodada no Twitter, dou uma rodada em algumas coisas. Eu pus, a maioria dos americanos está no meu Twitter, xingo, elogio, eu vejo, tá certo? Só de manhã cedo que eu vejo. E durante o dia eu não vejo programa, não vejo rádio esporte, não vejo nada. Eu não tenho tempo. Eu tenho uma firma grande, uma firma que não toma muito tempo, e aí eu vou para a América toda hora, volto, vai para o CT. Então, eu não tenho. Eu adotei isso como hábito. Mas vejo muito programa que eu acho importante, leio muito, vejo muita coisa na televisão que eu acho que na área de esporte, que é aproveitável, que vejo muito jogo, de Série A, de Série B, de Série C, vejo muito. E para poder tocar essa minha vida. Eu não sei até quando eu aguento, não. Eu já não sou menino, mas eu tenho muita atividade nessa área. Então, estou à disposição, pode perguntar o que vocês quiserem. O que eu puder responder, eu vou responder. O que eu não puder, eu peço desculpa. E depois, às vezes, até particularmente, eu falo. Tá bom? Tá ok? Perfeitamente. Como nós fizemos também com os outros presidentes, Salom, a gente gostaria principalmente de usar o programa para documentar a história do América, e ouvindo da boca de vocês que fizeram a história, né? Porque a Enciclopédia do América, por exemplo, é sensacional. Mas melhor do que eu ler num livro é ouvir de vocês, né? E antes da gente começar a falar um pouquinho da sua história como dirigente, eu queria ouvir a sua história como torcedor. Como é que o América começou na sua vida? Como é que surgiu esse amor? Conta pra gente. Eu acho que a Enciclopédia é muito boa. Participei ativamente daquilo, né? Afonsinho, que foi o grande organizador daquilo. Nós fizemos uma cotização de todos os americanos, cada um deu um dinheiro para poder editar aquela enciclopédia. Recebeu em livro e tal. Acho que foi um momento muito feliz. Acho que muita coisa poderia estar mais completo na enciclopédia. Eu confesso para vocês que um programa não dá para contar a minha história na América. Com certeza. Eu tenho uma memória muito boa. E tem muita história para contar. Zé Flávio está escrevendo um livro. Vira e mexe, ele vai lá no meu escritório para perguntar os casos, para tirar as dúvidas e tal. E aí eu falo, não, Zé Flávio, não foi assim, foi assado e tal. Eu tenho uma memória muito boa. Vamos lá. Eu sou de uma família de americanos. Meu pai chamava Salim Salum, descendente de árabe, né? E Mercedes Saad, minha mãe era paulista. Por uma coincidência da vida, a minha avó era irmã do Said do Trio Maldito, tá certo? O Said Maire Castro, que jogava no Atlético, a minha avó era irmã dele, ele era meu tio-avô, do lado da minha mãe, tá certo? Mas minha mãe era paulista, nascida em São Paulo, conheceu meu pai. Meu pai largou a escola de medicina, foi ser comerciante aqui na Serra, e nós fomos criados, uma família de classe média normal, todos, graças a Deus, 5 filhos vivos, né? Morreu o mais velho. E eu sou o terceiro, criado aqui na Serra, e família de classe média, todos estudaram ensino público, todos formados, 4 médicos, 4 engenheiros e 1 médico, e todos apaixonados pelo América. Meu pai era, eu considero, um dos maiores americanos que eu conheci na minha vida. E eu não estou falando isso porque ele era meu pai, porque quase todo mundo conheceu meu pai. Meu pai era um fenômeno, era um fenômeno. Estava comentando isso hoje com meu primo. Eu nasci americano, meu pai não perdia jogo, peguei aquele campeonato de 64 que nós perdemos, fui em quase todos os jogos no interior com meu pai. Meu pai ia no campo, na Alameda, domingo de manhã, com 5 filhos de bandeira no carro, para assistir Juvenil. E um carro com 5 filhos de bandeira para ver o jogo do Juvenil. Então eu vi Capeta, vi Pelado, vi Hernani, Canhoto, vi todo mundo, Mosquito, Paulinho Japão, todo mundo jogando na Alameda. No domingo de manhã, nós tínhamos um time, compramos uma bola. No intervalo, a gente entrava para um buraquinho que tinha atrás do gol e jogava uma peladinha no intervalo. Eu, meus primos e tal. Meu pai, eu considero americano porque ele conseguiu fazer 5 filhos americanos e ele tem 15 netos, dos quais 13 são americanos, tá certo? Então, não é mole isso. Que beleza. São 13 americanos de 15 e 2 atleticanos, que têm muito carinho pela América, logicamente, mas cresceram por lado das mães e tal, viraram atleticanos. A família que não perdia jogo. Eu jogava pelada com o Roberto Batata, eu, Caio, meu irmão, e meus primos Marcelo e Jorge Labossière. A gente jogava pelada na Alameda, na quadra, com o Roberto Batata, porque o Geraldo jogava no América, era o irmão dele, e o Roberto morava, eles moravam do lado da Alameda, e a gente jogava bola lá. Então, eu fui criado literalmente na Alameda. Eu frequentava a Alameda pequeno. Eu tenho 65 anos, sou de 56. A Alameda deve ter sido vendida em 70, 71, eu não me lembro. Eu já tinha 15, 16 anos. Então, eu vi muitos jogos. Afinal, só meu irmão mais velho, que foi contra o Siderúrgico, porque papai não quis levar, porque estava muito cheio, e eu não fui. Fiquei assistindo ali na casa da minha tia, na Santa Figueira, e foi aquele desastre. Acho que ali foi um dos primeiros grandes problemas na história do América, foi perder aquele... Logo depois brigou com a Federação e tal, veio o Cruzeiro e nos engoliu. Aquele título foi triste ter perdido. E fui criado. E aí eu me lembro que na década de 70, eu não perdia jogo no Mineirão. Papai comprou 5 cadeiras cativas. E a gente ia em todos os jogos do América, Atlético Cruzeiro, naquela fase do Mineirão. Vi inauguração, vi jogo do América contra o Palmeiras, contra a Seleção Uruguaia. Fui em todos os jogos, conheci o América de cor e sorteado. Conheço quase todos os jogadores da década de 60, 70. Não perdi jogo. E, infelizmente, depois daquele time de 73, 71 nós já estávamos mais caídos, até final da década de 60. Em 71 fizemos um time de veteranos, com a Mauri, que é meu amigo até hoje, Seu Alves, Hélio Jair Bala, fomos campeões em março. Era um time muito bom. O de 73, melhor ainda, né, que teve foi a melhor participação até desse ano. Era um time muito bom. Tinha o Spencer, tinha o Edson Ratinho, que está com a gente até hoje, Neneca, Luiz Carlos, Evander, Luiz Alberto e Cláudio, Pedro Amaro, Cachorro, Mauri, Eli, Cândido e Edson Ratin. E o Spencer era um super craque, né? Spencer, meu pai falava a mesma coisa. Meu pai falava que o Spencer era craque demais da conta. É, e o Spencer veio do Cruzeiro. Eu vi o Spencer jogar no juvenil do Cruzeiro, num 3-2 que nós perdemos na Alameda. Ele acabou com o jogo, fez dois gols e ele veio para o América. O Spencer hoje é um dos maiores ídolos do futebol mexicano. Ele é meu amigo pessoal, trabalhou comigo. O Spencer que trouxe o Fred para o América. Ele foi o primeiro técnico que enxergou no Fred a possibilidade. O Fred é primo do Toninho, que era lateral direito do América, e o Toninho trouxe o Fred para um teste, e quando ele assustou, ele estava na Copa São Paulo e fez aquele gol. Tá certo? Então, e eu já estava dirigindo. E aí, na década de 70, nós íamos para o campo, e tomando de 5-0, de 4-0 do Atlético, 3-0, não sei o quê, eu tinha um irmão novo, que é o Alberto, e que a gente chama de A, e que ele saía chorando e não sei o quê, e todo mundo xingando. Eu vi aquele jogo que o Gilson foi expulso, que bateu no juiz. Pra você ter ideia, o juiz era o Zé Alberto Teixeira. É só olhar os programas do Afonso Alberto, o filho dele. Era um absurdo o que acontecia. Soco do Éder. Eu estava em todos os jogos, eu estava no campo, que eu assisti todos. E aí, na década de 70, eu falei, gente, isso tem que acabar, não tem jeito. Eu sou americano, não vou mudar de time. Aí eu me lembro que eu escrevi uma carta, que eu guardo até hoje, ao Roberto Drummond, e escrevendo do que é absurdo, que era o futebol mineiro e tal. Não me respondeu também. Mas aquela carta, para mim, foi um marco, tá certo? Onde eu falava dos juízes atleticanos, cruzeirenses e tal. É uma carta até muito bem escrita, que eu tenho muito carinho por ela. Eu guardo, um dia eu vou publicar. E bacana. Um dia eu falei assim, gente, só tem um jeito de eu mudar isso. De eu mexer com alguma coisa no América. Porque papai mexia, mas era meio de lado, era conselheiro, dava dinheiro, mas não mexia. E eu tinha uma pelada que só tinha americano, do qual o Afonsinho fazia parte. E na década de 80, eu já tinha casado, casei em 83, o Afonsinho virou para mim e disse, aluno, se eu não fizer uma nova geração, é alemão que eles me chamavam, né? Eu liguei bola com ninguém, fui seleção mineira, fui campeão brasileiro juvenil, pouca gente sabe, eu era goleiro. Fui campeão brasileiro juvenil em Niterói. Sou da geração do Paulinho Bonfim, do Jackson, dessa turma, nós somos da mesma idade. Nós tínhamos um time, eu, Valmir, Enio, Caju e Paulinho Bonfim, fomos campeões de tudo no Olímpico. E aí eu quase fui para o futebol de campo, porque o Babatana queria me levar, não quis, mas também não sabia jogar futebol de campo, era goleiro de salão, mas não quis, né? Me foram atrás de mim. E aí o Afonsinho um dia falou assim, Alemão, estou precisando de remoçar o América. E o Afonsinho tem uma característica, apesar de eu brincar que gerir futebol nunca foi o forte dele, ele gere as pessoas muito bem, ele é diferente. E o Afonsinho fez um grupo de pessoas, dos quais fazia parte Zé Flávio, Simar, que está na América até hoje, Humberto Contígio, arquiteto, eu. Era um grupo, o pai do Américo, que está no conselho hoje, era um grupo de pessoas para montar um trabalho diferente no América. E eu fui eleito pela primeira vez vice-presidente de expansão e obras na gestão de 1986. Ajudei a comprar o Vitor Capucho, comprava a cota. Eu tinha umas 80 cotas do América. Toda vez vendia a cota, eu comprava. Aí eu saí. Boa parte dos sócios antigos, eu dei cota, nem sei quantos que eu tinha. Eu saía dando as cotas, a do Cimar foi eu que dei, a do Humberto foi eu que dei. Eu tinha as cotas e fui dando, porque a gente comprava a cota para poder comprar jogador e tal. E na década de 80, no ano de 86, eu falei assim, quis fazer um trabalho diferente. Trouxe o Paulinho, esqueci o nome, um que treinou vários times. Vou lembrar o nome dele aqui, ele era um técnico famoso no Brasil e tal, não foi bem. Nós reinauguramos até o Independência na época, empatamos 1-1 com o Atlético. Era o time que tinha o Vitor Capucho, o Tita, torcemos o Heleno. Então, montamos um time, não foi muito bem. E naquela época, eu brinco, né, porque eu vou ao CT. Um dia eu estava no Círio, que eu fui presidente do Esporte Clube Círio por 2 mandatos. É o clube da Colônia, meu pai gostava e tal, acabei sendo. Eu estava lá com a minha mulher, né, que já está comigo há muitos anos. Eu falo que ela é mais boleira que eu hoje, que ela conhece toda a história. Aí o Afonso falou assim, alemão, você pode vir aqui? Eu falei, posso, onde você está? Estou aqui na Pampulha. Eu estava no clube, que é na subida do Mineirão ali, na Abrão Caram. Uhum. Aí fui lá. Aí ele disse, ó, nós estamos querendo comprar esse terreno aqui para ser o novo CT do América. Era um monte de mato. Eu entrei com o carro lá dentro, era terra para tu quanto é lado. Eu e minha mulher e o Afonso, acho que ela estava até grávida. E o Afonso virou para você, alemão, o que você acha desse lugar? Eu falei assim, perfeito. E aí nós fomos atrás do Zé Flávio, e aí formou aquela coalizão Marques e Zé Flávio, e naquela época eu tinha 30 anos de idade, estava começando a vida, não tinha a condição financeira que eles tinham, e aí o Zé Flávio falou assim, Salmo, você tem que me ajudar a fazer o CT. Você tem uma consultora, você vai me ajudar. Zé Flávio, eu não posso receber dinheiro do homem. Não, não, você vai gastando dinheiro, só repõe o que você gastar, não vou te pagar nada. Só repõe o que você dá. Aí, eu juntei com o Antônio Castro, que era irmão do Zé Flávio, e nós começamos pela minha firma, Caio, americano doente, meu sócio. O meu outro sócio era atleticano, mas entendia. Fizemos a terraplanagem, fizemos tudo. Eu, Antônio Castro, quem pagava era sempre o Zé Flávio e Magnus. Uhum. E tinha uma combinação com a América, que eu não entrava nisso. E eu tinha acabado o mandato do Afonsinho e o Magnus foi eleito junto com o Zé Flávio. E eu, não me chamaram para continuar, mas o Zé era muito meu amigo e pediu para eu tocar o CT. Eu estava tocando, apaixonado. E tive até um episódio ruim, que no dia da inauguração fiquei meio chateado. Passamos quase 3 dias trabalhando até de madrugada. Eu não fui citado no dia, fiquei meio chateado. Meus funcionários também. E aí, o Zé Flávio falou atrás de mim, pediu desculpa e tal. Eu falei, não, Zé, o América é assim mesmo. O América é pouco grato às pessoas. Tem esse essa frase aí, mas não é bem assim, não. Então, aí continuei tocando. E aí, um dia, recebi um convite, em 1989, para assumir o futebol do América como diretor. Eu já conhecia muito futebol, tinha muita experiência. O vice-presidente era o Zé Flávio. Eu tenho até a foto da apresentação, eu não sei compartilhar, se não compartilhar. O supervisor do América era o Benessi Queiroz, só para vocês terem ideia, certo? O tempo que isso já tem. Eu tinha 33 anos. Depois eu mando para o Jair a foto. Se ele conseguir compartilhar aí, tá? Aí você compartilha. Lá no CT. E comecei ali, técnico do América era o Carlos Roberto, tá certo? Carlos Roberto, que jogou no Botafogo. Começamos a montar um time, e aí o time não era, era só menino, tinha Ronaldo Luiz, tinha Palinha, era Júnior e Ricardo. O time era muito novo, muito novo. O Elinho jogava, o Elinho nosso professor, jogava o Celinho, jogava o Marcinho. Era um time muito novo. Nós não fomos bem. E aí, em 90, eu tive uma ideia, junto com o Zé Flávio, vai estar no livro dele. O Tele estava querendo parar. E aí eu procurei o Zé Flávio. O Zé Flávio era entusiasmado. Virou e falou assim, o que você acha de a gente chamar o Tele? Eu falei, agora. Eu conhecia muita família do Tele. Nós fomos atrás do Tele. Você está querendo parar. Nós vamos pedir para você assumir aqui o América. Você não vai ser o treinador, você vai nos ajudar a montar um projeto de onde 20% de tudo que nós conseguimos vender é seu, além de um salário que nós vamos fazer. E aí, nós era 90, 89 para 90, início de 90. Eu tenho fotos também. E aí o Tele veio cá, nós fomos na casa dele, fui ao Rio, almocei com ele, fui na casa dele, conheci a esposa, eu e Zé Flávio, sempre. E estivemos próximo de fazer isso. E aí veio, ele treinava o Fluminense naquela época. Tinha até um coletivo inteiro lá na casa dele, de bate-chuva, lá na Laranjeira. Fomos para a casa dele jantando. E ele combinou com a gente o seguinte: olha, vai ter um jogo Flamengo-Fluminense lá em Juiz de Fora. Vocês vão para lá, assiste o jogo, depois nós vamos para o meu sítio ali perto. E a gente combina, eu vou largar o Fluminense agora. E aí nós vamos ver se está certo. Aí fomos, eu e Zé Flávio, assistimos o jogo dentro do vestiário do Fluminense. E por um azar foi a despedida do Zico. E esse jogo, se não me engano, acabou 5-0 para o Flamengo. E o Renato Gaúcho tirou a camisa e jogou no banco, em cima do Tele. Foi um negócio horroroso. O Tele saiu completamente transtornado e desmarcou tudo. E nós voltamos para Belo Horizonte. E aí veio o plano cruzado. Aí precisava, não sei se era real ou cruzado, aí precisava trabalhar de novo. Foi quando o Tele foi para São Paulo. Tá certo? Ele não estava, ele estava querendo parar. Uhum. E aí, nós conversamos com o Tele, e ele falou assim: por que vocês não levam o Procópio? Aí, em 90, nós contratamos o Procópio para montar o time. Eu e Zé Flávio, Magro sempre na retaguarda, participava de tudo. Certo? Magro sempre turrão, mas eu aprendi muito com o Magro. Foi um professor para mim como dirigente, mas turrão demais, difícil para caramba. Eu acho que o cara que mais aguentou o Max na vida fui eu, porque eu convivi com ele quase 24 horas por dia, mas era um puta cara, tá certo? Era um cara de peso, né? Só amigo da família dele, do Plínio, de tudo. Mas brigamos algumas vezes também, né? Isso aí, no futebol acontece muito. Se eu estiver enchendo o saco aí de contar essa história... De forma alguma. Aí, o que aconteceu? Aí nós montamos um time que tinha o Silvio, que tinha o Jatobá. Montamos aquele time, fomos segundo ou terceiro lugar no Mineiro. O time era muito bom, mas faltava alguma coisa naquele time. E aí tivemos a família, trouxe aquele Luiz Fernando, um grandão, lá do. Lá do. Que veio do um time lá de Goiás, esqueci o nome do time. Aí era um time interessante, com o João Leite. Era João Leite, Estevão. O time era muito bom, muito bom. E aí, por causa da renovação do João Leite, estava tendo muita discussão entre Marcos e Zé Flávio. O supervisor naquela época era o Joy, que já morreu também. O Joy falava assim: Salão, fica perto, porque toda hora sai faísca. Quando der problema, você liga. E o meu escritório sempre foi perto do América, ali do Boulevard, uma história ali. Na Rua Timbiras, e o Jorge me ligava assim: Salão, vem para cá. E essa eu não consegui chegar a tempo, deu uma briga louca entre o Zé Flávio e o Marcos. E aí teve aquela cisão, Marcos e Zé Flávio, que foi horrorosa, né? Horrorosa. Foi principalmente para a América, né? Principalmente para a América, foi horrorosa. A América foi péssima. Principalmente para a América. Eu falo o seguinte: eu tenho um lugar especial na história da América, na construção da América. Mas ali começou a transformação da América. Devemos ao Marcos e ao Zé Flávio. E ao mentor Afonsinho. O Afonsinho foi o mentor disso tudo. Ele era o catalisador de tudo. Ele trazia as pessoas. Ele não tinha, às vezes, a capacidade de fazer nem a possibilidade, mas ele era um cara... O amor dele era tão grande ao América que a gente sempre estava sob o comando dele... Até por amor, né? E um pacificador, né? Sempre foi essa pessoa. Aí, hoje tem história pra caramba, mas vamos lá. aí nós torcemos o Pinheiro. Foi o Pinheiro? Não era o Pinheiro ainda, não. Foi o Pinheiro. Ainda não. Não. Nós subimos. O Marcos, nós fizemos aquela campanha que nós perdemos a final nos pênaltis com o Atlético... Goianiense, 0-0 no Independência, empatamos lá, perdemos até o Palinho, que perdeu o pênalti. Jogava até aquele centroavante do Botafogo, aquele que era muito rápido, Wesley, tinha um nome, depois jogou, estourou no Botafogo, vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. E perdemos a final, subimos para a Série A em 91. Eu não estava mexendo no futebol, porque a briga foi tão grande que eu não podia aproximar de ninguém em 91. Tá malado. Hã? Para não tomar lado, né? Porque tomar lado. O negócio foi grave demais, porque a família do Zé Flávio parou de conversar com todo mundo, até comigo. Foi um negócio horroroso. E aí o Marcos me ligava toda hora e falou: Marcos, eu não vou mexer. Aí em 91, fizemos um péssimo campeonato brasileiro e caímos de novo para a Série C. E eu não estava mexendo. Estava o Rui Conde, que era o diretor. Eu queria lembrar quem que era o treinador nessa época, que ainda não era o Pinheiro. Mas eu acho que em 91 já era o Pinheiro. Aí o Magno me telefonou, depois que caiu, no meio do campeonato mineiro, e falou assim: Salum, volta que eu estou precisando de você. E aí eu assumi o futebol, final de 91, fizemos até um hexagonal interessante, tio Pereira, eu trouxe o Flávio, essa história é boa, eu trouxe o Flávio para o América, Flávio Lopes. Uhum. Eu gostava muito do Flávio, nós tínhamos perdido uma final por Valério, aquela que nós não subimos, que o nosso lateral perdeu o pênalti lá, e lá no Independência, campo cheio, também esqueci o nome do lateral, mas vou lembrar, aos poucos aí volta, que era famoso, o lateral antigo do América. Aí o perdemos o jogo, e lá tinha o Flávio, tinha o Saulo, centroavante, o Evandro, zagueiro. Aí, quando eu assumi em 91, eu falei: Marcos, eu vou remontar o time. E até tinha uma Copa dos Campeões, América, Atlético, Cruzeiro e Vila, e eu trouxe o Flávio. E aí eu falei com ele assim: eu tenho outro jogador no Valério que eu quero trazer. E ele virou para mim e falou assim: porra, Salmo, tem dois jogadores no Valério melhor do que os nossos? Eu falei: tem. Tem. E o Caio era fã desse jogador, o Caio me ajudava muito, era o Taú. Aí eu trouxe o Flávio e o Taú. E nós fizemos um timaço em 91. Temos até um 3-0 no Atlético, o técnico era Jair Pereira, na Copa dos Campeões, e ganhamos ou perdemos a final nos pênaltis, que teve 200 pênaltis no final, lá no Independência. E em 92, nós montamos o primeiro time que subiu, com o Pinheiro. E esse foi um time que eu montei, junto com o Marcos, mas eu que cuidava do futebol, cuidava de tudo, tá certo? Nós montamos um time, nós subimos para a primeira divisão em 92, no Mineirão, contra o São José, um 0-0 à noite, com 12, 15 mil, acho que tinha quase 20 mil pessoas no campo. E nós subimos a primeira vez, junto com o Grêmio, que tinha caído, e subiu em 92. Nós ganhamos dois jogos do Grêmio. Ganhamos no Independência, gol do Euler, e lá em Porto Alegre, gol do Flávio. Nós tínhamos o Euler, que era um fenômeno. Gutenberg, muito bem, então, o time era muito bom, tá certo? E aí nós subimos e fomos para a Série A. E aí, como no América nada pode ser fácil, Afonso Paulino era o presidente do Clube dos Três, e eles tinham feito, em 92, 12 clubes subiam para ajudar o Grêmio. Uhum. É caído. Então, em 93, o campeonato tinha 32 clubes em vez de 24. E aí, o Clube dos Três decidiu dividir em 4 chaves diferentes. 8 em cada chave. Em 2 chaves não caía ninguém. E nas outras 2 caiu um. Palhaçada, né? Pensa bem. Sem pensar numa coisa dessa hoje, né? E eu vivi isso intensamente, gente, que nós entramos na justiça. E nesse momento, só tinha eu e o Magnus cuidando de tudo. O Zé Flávio brigou, todo mundo afastou. A ação fui eu que fiz com o Flávio, os advogados fui eu com o Magnus. Nós fizemos isso tudo. O julgamento no Rio fui eu, Magnus e Afonsinho. Uhum. O nosso advogado, que chamava Núrbio Bruno, foi comprado pela CBF. E nós descredenciamos o advogado. Sim. E eu contratei um advogado amigo da minha família, que fez de graça a defesa. Nós estávamos ganhando. E aí teve uma interrupção no julgamento, e aí eles viraram e nós perdemos a votação daquela coisa e fomos punidos por 2 anos. E eu passei 2 anos junto com o Marcos fazendo amistoso no interior. É só perguntar para o Palinha, para o Elinho, todo mundo. Uhum. A gente treinava e ia jogar no interior. Acabava o Campeonato Mineiro, ficava jogando amistoso, São Joaquim de Bicas, Papagaios, a gente jogava para sobreviver. E uhum. O jogador aguentando isso. Se fosse hoje, não tinha jeito. É. Passamos 94 a 5. 95 a 5. Teve a excursão internacional também, para a China? Não, nesse ano não. Aí o que aconteceu? Quando foi em 95, eu já tinha. 93 para 94. Eu fiz 93, 94, eu pedi para sair, porque eu não podia ser... O Marcos queria que eu fosse o candidato, e eu não aceitei. E aí assumiu o caso Alberto Fonseca, junto com o caso Honório. E eu me afastei porque eu estava com um casamento novo, tinha acabado de nascer meu terceiro filho, com 2 anos. 2, 5 e 8. Eu trabalhando, feito um condenado, minha mulher falou assim: ou você fica casado ou você vai cuidar do América, não tem jeito. Eu tinha 3 filhos pequenos, lutando ainda e tal. Aí eu larguei. Quando foi em 95, era o Ronaldo Malaro, diretor de futebol. O América era muito mal no campeonato. Aí já era o Gaúcho. Porque em 92 para 93, esqueci disso, 92 para 93, no Natal de 92, renovamos o contrato do Pinheiro. E eu estava no Natal, o Marcos me ligou 10 horas da noite, que o Pinheiro tinha ligado para ele que ia para o Cruzeiro. E aí o Pinheiro foi para o Cruzeiro. E aí eu falei: Marcos, vamos trazer o Formiga? Aí o Marcos falou assim: mas o que você acha do Formiga? Eu falei: o Formiga é um treinador que joga com a bola no chão. É diferente. Não é um treinador igual o Pinheiro, que jogava no contra-ataque. Vai mudar o nosso estilo de jogo. Nós vamos ter que trazer alguns jogadores. Aí nós temos o Hamilton. Trouxemos o Hamilton, temos o Robson. Trouxemos o Fagundes. Tá certo? Aí nós montamos o time de 93, que foi campeão mineiro, lá em Valadares. Essa eu não vou contar, não, que eu vou deixar para o livro. Porque essa tabela para decidir em Valadares foi graças a mim. Porque em 92, nas finais do Campeonato Mineiro, o Magno aceitou fazer a final em Valadares e aceitou a tabela da federação. E nós fomos muito mal nas finais. Em 93, eu fiquei 6 horas, eu e o Magno, esperando o Elmer na federação. Por isso que eu falo que eu convivi muito com o Magno. 6 horas para escolher a tabela. E aí que eles me falaram assim: o que você quer, Saúl? Era o Elmer, que era americano, puto com a gente, porque nós estávamos lá enchendo o saco dele. E o Vinícius Fernandes era que fazia a tabela, era americano. Eu falei assim: eu quero estrear com o Atlético, porque o Atlético está mal, e quero acabar em Valadares. Porque eles não vão me deixar ser campeão em Belo Horizonte. Eu tenho que ser campeão fora. Aí o Vinícius falou assim: eu queimo a minha língua se isso der certo. Então você pode preparar que você vai queimar a sua língua. O nosso time era muito bom. Era muito bom. O Milagre estava voando, voando. Foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar em 93. Eu vi o Neneca jogar na década de 70. Mas o que Milagre pegou em 93, na história do América, não vai ter outro. Não vai ter outro. Eu sou muito grato. Era Milagre, Estevão, Marins, Lelei e Ronaldo. E lateral esquerdo era o Ronaldo. O meio de campo era Taú, Flávio e Gutenberg. Ataque era Euler, Hamilton e Robson. Tá certo? Lógico que tinha outros jogadores que entravam, eram vários, Luiz Fernando entrava, tinha muitos jogadores. Tinha o zagueiro que entrava, que eu não lembro qual era o outro. Nós estreamos com o Atlético, ganhamos de 4-0 no Mineirão. Um gol com o Luiz Henrique, entregou o primeiro gol para o Hamilton. Que eu falei que o Atlético estava desarrumado. Nós ganhamos de 4-0, eu estava assistindo do banco. Foi a maior emoção que eu já tive na minha vida, até hoje, foi essa. Ganhar de 4-0 no Mineirão do Atlético, com o campo cheio. E aí, nós depois empatamos com o Cruzeiro. Milagre, que o time do Cruzeiro era 10 vezes melhor que a gente. 0-0. Não foi milagre, foi milagres. Tá certo? E depois nós ganhamos de 1-0 do Democrata, que é o outro time. De Valadares, gol do Lelê de falta no final. E fomos jogar com o Atlético. Aí o Atlético já estava voando. E nós precisávamos ganhar ou empatar com o Atlético. E nós estávamos perdendo de 2-1. No finalzinho do jogo, o Gutenberg empatou no gol de falta. Se vocês pegarem esse gol no YouTube, o cara que entra no campo sou eu. Eu estava no banco. Pode pegar no YouTube o gol que você vai ver. Quando a bola entrou, eu entrei no campo. Que eu sabia que ali nós tínhamos sido campeão. Empatando de novo com o Cruzeiro. E aí nós fomos para a última rodada precisando de ganhar em Valadares. E o Atlético ia jogar Cruzeiro no Mineirão, que acabou com o Atlético. O Cruzeiro ganhou do Atlético. Mas se o Atlético ganhasse, se nós não ganhássemos, nós não ia ser campeão. E aí eu liguei para o Langlebeck, que era o presidente do Democrata, emprestei o Raimundinho e o Silvio de graça, pagando o salário, na véspera do jogo. E eles nos receberam lá de tapete aberto, troquei e tal. e nós demos aquele 4-1, porque o nosso time era melhor também. Mas eu não quis correr isso, porque eu não queria um ambiente... Porque lá em Valadares... Tumultuado. Lá não é mole, não. Não é mole. Nossa, até para a torcida chegar lá era sempre difícil. Os caras receberem a gente quase na porrada. E aí, nós somos campeão mineiro, logo depois desse brasileiro, que nós somos punidos, que eu tinha esquecido disso. E nós demos muito azar nesse brasileiro. Primeiro, porque o Max criou muito problema para renovar os contratos. Eu sei por quê. Hoje eu sei. O Cameca não tinha dinheiro. O Euler, para vocês terem ideia, eu pagava 3 ou 4 jogadores por fora no meu escritório. Por quê? Porque nós chegamos a ficar com 7 jogadores sem contrato. Que eles brigaram com o Max e não queriam contrato. E eu fui renovando um por um até o Celinho, que foi embora. O Elinho ficou 3... Eu brinco com o Elinho até hoje, que ele ficou 6 meses chutando a bola no gol lá no treino, sem contrato. Que ele batia muito bem na bola, ele ficava chutando a bola no ângulo, para me irritar, você está entendendo? E ele não renovou o contrato, só desligar um ar aqui, só. Senão minha garganta vai para o buraco. Só desligar o ar. Deixa eu achar o conto. Senão não aguenta. Hoje está muito quente. E aí nós fomos para o brasileiro e o Paraná Clube tinha aquele timaço, o Levi Kupf, não sei o quê, cheio de craque, Criciúma, até paranaense, e o Euler não tinha renovado o contrato, e nós íamos estrear lá. Eu falei, Euler, eu te pago $200 por fora, todo mês você vai lá no escritório e recebe. Tá certo? Então ele ia lá receber todo mês, um dia por fora. Tinha uns 3 que recebia por fora, porque o Marco... O dia que ele descobriu, ele queria brigar comigo. Eu falei, ô Marco, deixa eu te falar um negócio. Eu não mexo com futebol para perder, não, Marco. Tudo pela América. Eu mexo com futebol para perder, não. Você está ficando doido? O time era bom para caramba. Nosso azar é que no jogo contra o União São João de Araras, antes do jogo contra a Desportiva, que nós fomos rebaixados, meu pai até foi nesse jogo, quase brigou lá. Foi com meu primo. O Euler quebrou a clavícula. O cara deu uma porrada nele. Quebrou aquele campeonato, foi um negócio de doido. Eu fui suspenso 180 dias, porque o Margarida veio para pitar a América Portuguesa e assaltou a América aqui. O América ganhou de 4-1. Que aquele dia podia pôr quem fosse. O Euler acabou com o jogo. Ele expulsou o Marins, e o Marins nem foi na bola, era o Gutenberg. Ele veio para roubar. E quando acabou o jogo, eu parti para cima dele no Independência, tive que me segurar. E depois ele, numa entrevista, falou que estava comprado. Essa é muito a nossa história, né, Salomão? Não, gente, vocês não sabem o que eu já passei. Ninguém sabe. Não. E aí, o que acontece? E aí, nós caímos. Sem o Euler, o time piorava demais. Nós caímos contra a Desportiva, num 0-0 no Mineirão, que nós não tínhamos o Euler. Uhum. E no ônibus, voltando de São João, os jogadores quiseram jogar no Mineirão. Eu não queria. Queria que fosse uma Independência. E eles optaram pelo Mineirão, que achava que era mais fácil, não sei o quê, então acabamos indo para o Mineirão. E aí, patamos 0-0, e o Atlético Paranaense, na época, vendeu o jogo para o Criciúma. Estava ganhando de 2-1, de 1-0, tomou 2-1, em 2 minutos, no final do jogo, e nós caímos. Naquela época, o futebol era totalmente poluído. Quem acha que hoje está poluído, não sabe o que era o passado. Não sabe. O passado era muito pior. Aí nós caímos, fomos punidos, eu afastei. Em 95, o América trouxe o Gaúcho, que é um puta de um treinador. Conhece futebol pra caramba. Não é um disciplinador, tem alguns problemas extra-campo, mas inicia futebol demais. Nós estávamos com a geração de meninos do Santa Teresa, que eu e o Marcos compramos, que é a história verdadeira. E nós trocamos por bola, colchão, galinha, é verdadeira. Evanilson, Cláudio... Flávio, Irênio, como é que chama? Renato, Alex Mineiro. Nós compramos esse menino de Santa Teresa e não sei quantas parcelas. E demos bola, demos não sei o quê, demos tudo em troca. Era o Zezinho, o filho do Zezinho, que era o. Acho que era Júlio, que ele chamava, esqueci o nome dele. que ele foi na sede, nós compramos todo mundo. Mas esses meninos eram um craque, mas bebia até o fim da vida, né? Porque eles bebiam na brincadeira. Perdemos o campeonato de junho, que eles beberam na véspera da decisão até de madrugada e tal. Aí, eu, em 95, o Magno me pediu, era um jogo em Valadares. O Malar veio aqui em casa, me buscou, falou, não vamos lá, que o Max pediu, sei lá e tal. Aí eu reassumi, nós acabamos em segundo lugar nesse campeonato. É, o Atlético ganhou os dois turnos, né? Se não tivesse ganho, nós teríamos chegado, mas nosso time era pior que o do Atlético. Nosso time era bom, era só menino e tal. Acabamos em segundo lugar. Quando foi, iniciou 96, o Max falou, Salum, eu não conheço ninguém que dirige futebol melhor que você, mas você gasta muito. Então, eu queria que você mexesse com marketing. Aí eu virei e falei, Max, eu vou fazer marketing num time que você vai montar. Você está brincando comigo, né? Deixa eu ir embora para casa, que eu não vou fazer, não. Não, Salomão, é porque eu não tenho dinheiro para você fazer o time. Você não sabe fazer time fraco e tal. Eu falei, não sei mesmo, meu Marco. Se você quiser, eu arrumo dinheiro e faço. Deixa eu descansar um pouco e tal. E passou pouco tempo, depois o Marcos pediu, renunciou. Porque o time foi mal e tal, e renunciou. E aí o Jaime Regueira assumiu, pediu para eu voltar. E eu falei, Jaime, eu não tenho condição, papai tinha tido um infarto, eu não tenho. Me ajuda aí um pouquinho e tal. Aí eles queriam que eu me candidatasse. Faltavam 6 meses para acabar o mandato. Eu falei, ó, conversei com a minha mulher. Eu tenho sonho, estava com 40 anos. Conversei com o meu sócio, que é o Caio, que faz parte da minha história, né? Se tem alguém que faz parte da minha história, não é que é o Caio. Meus irmãos todos fazem, que são apaixonados. Mas o Caio é meu sócio, né? Meu irmão, do lado, ele já foi vice-presidente de futebol do América e tal. Conhece tudo e tal. Não, vai embora que nós vamos te dar apoio. Meu outro sócio, que é o Jorge, que é atleticano, conselheiro do Atlético, também me deu apoio, é amigo pra caramba. Uhum. Eu falei assim, eu vou me candidatar desde que seja por 3 anos e meio, porque eu não vou ser presidente por 6 meses. E aí mudaram o estatuto e eu fui eleito junto com o Maurício Dias, que morreu de Covid aí, que na pena. E fizemos um mandato de ouro, né? Foi quando eu trouxe o Banco Excel, montei aquele time de 97, com o Pintado, Boiadeiro, Tupanzinho. E a história não é feita só de vitórias, era feita de vitórias em par de derrotas. Então, em 98, por exemplo, aí nós subimos. E naquela época, gente, pouca gente tem noção. Vou até colocar aqui a foto oficial, ó. Eu vou achar a foto quando a minha apresentação aqui. Se tivesse um intervalo, eu achava. Mas aqui daqui a pouquinho eu falo. Daqui a pouquinho eu leio os comentários, que aí eu acho. Em 97, nós tivemos muita história, mas eu não vou contar elas não, porque são muitas histórias. Porque eu trouxe o Givanildo em 97 e eu ficava observando o Givanildo. Eu tinha jogado contra o Givanildo várias vezes. Inclusive em 96, quando nós assumimos... Ah, esqueci de um episódio mais importante. Em 96 eu assumi, o Marcos estava fora. E eu falei assim, eu não posso ficar punido, né? O resto da vida. Eu tinha um grande amigo, que eu não conhecia ele na época, hoje ele é meu grande amigo, Teodomiro Braga, que trabalhava em Brasília, no Jornal do Brasil, no Rio, aliás, no Jornal do Brasil, era muito amigo do Ricardo. Eu falei, Salum, como é que vamos fazer? Eu quero fazer as pazes com a CBF, vamos fazer as pazes e voltar. Eu falei, mas eu quero voltar na Série A, né? Eles não vão deixar. Deixa eu voltar na Série B. Aí o governador Eduardo Azeredo, americano apaixonado, meu amigo, foi colega de turma do meu irmão, e eu fui no Eduardo, falei, Eduardo, eu estou querendo fazer as pazes e voltar. Ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero um jantar no Palácio, eu vou convidar o pessoal da CBF, e eu tenho algumas condições que eu vou colocar na hora. Aí ele virou e falou assim, fechar, pode trazer. Aí marquei tudo e fui conversar com o Marcos. E o Marcos, como sempre, coerente, Salum, eu não vou participar disso. Eu vou no jantar, mas eu vou sair, porque eu não aceito isso. Eu falei, Marcos, eu também não aceito. Mas nós não somos donos do América, a torcida que é dona. Uhum. Eu tenho que fazer o que é melhor para a torcida. Nossa torcida vai acabar, Marcos. Jogar só Campeonato Mineiro, você vai acabar. Faz o que você quiser, Salum, que eu te apoio, mas eu estou fora. Aí tá bom. Esse dia, choveu em Belo Horizonte. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Uma loucura. Aí o que, que aconteceu? Recebemos lá. Aí eu falei, Ricardo, eu tenho algumas exigências. O América vai ser o primeiro time entre os times da Série B. Meu voto tem que ter mais peso. Tá certo? E eu quero que a CBF publique isso de uma forma que não seja pedido de desculpa do América. Tenha sido partido da CBF. Porque eu não vou baixar a cabeça por uma coisa que eu não concordo. Aí fechamos, o Ricardo Teixeira veio com o Marco Antônio, que ajudou muito nesse processo, que é o tio dele, que é mineiro aqui de Belo Horizonte. Sempre tive muito contato com ele. E aí nós fizemos um acordo no Palácio e o América voltou em 96, mas sem dinheiro, sem nada, gente. Eu trouxe o Ricardo Drubs para a técnica. Ele foi o primeiro campeonato dele. O América foi em primeiro lugar. O campeonato tinha 25 clubes. Era 24 mais o América. Uhum. E o América foi o primeiro que votou em tudo lá e tal. E nós voltamos. Não tinha dinheiro para nada. O time era bom até. Eu trouxe aquele Reinaldo. Aleluia. Trouxe um monte de gente. Alex Mineiro. Nós ficamos em primeiro lugar entre os 25. E a primeira viagem, eu fiz um acordo com a empresa de ônibus, até de um grande amigo meu. Nós viajamos de ônibus para Goiás, tá certo? Uhum. Também tinha dia para passagem. Nós fomos de ônibus. E ganhamos lá do até de Goiás, 1-0. Gol do Alex Mineiro. Jogada do Reinaldo Aleluia. Eu estava no campo, era no Estádio Olímpico. E aí, nós ganhamos, pegamos o mata-mata contra o Americano de Campos. Eu trouxe aquele Wisner, que foi do Atlético. Wisner não. Como é que ele chamava, gente? Wither, que foi se travando do Atlético e tal. E ele fez até um gol nesse jogo e tal. Nós empatamos lá em Campos 2-0, ganhamos 2-2 e empatamos aqui. O zagueiro do Americano era o Odivan. Ele é que empatou o jogo no final do jogo. Levei o Elmer nesse jogo e o juiz era aquele famoso, um daqueles antigos juízes famosos, que era muito amigo do Elmer, captou Oscar Roberto Godoy, era um caso, acho que era ele. E aí empatamos 2-2 e ganhamos aqui. E aí veio aquele famigerado jogo do Náutico, que nós tomamos um 3-0. Eu trouxe o Cerezo esse ano, fizemos o Cerezo, fizemos uma parceria com a Telemix Celular. Eu era bom de patrocínio, eu sempre arrumei muito. Eu arrumava dinheiro para tudo. Eu falei assim: eu vou trazer o Cerezo, mas eu preciso do patrocínio. Aí a Telemix Celular deu o patrocínio, foi até o Saulo Coelho, que me arrumou o patrocínio para trazer o Cerezo. Você sabe que essa camisa é rara, né? Da Telemix Celular. Né? Eu tenho ela aqui. Eu também tenho, custei arrumar outro dia. Aqui, eu tenho. Outro dia, meu filho foi fazer um futebol lá no CT, depois do futebol do sócio. Uhum. Da família, para fechar o campo. E ele estava sem uniforme e sem colete. Ele passou aqui em casa, pegou 17 camisas do América. Nossa Senhora! E levou e distribuiu as camisas do América e jogou um time de camisa do América e outro time sem camisa do América. Eu tenho umas, devo ter umas 30 aqui. Mas eu dou para todo mundo. O cara chega aqui, pede, eu dou. Eu vou perdendo as camisas. Tá? Eu não tenho esse desapego seu, não, viu? Eu sou colecionador, eu vou esconder as camisas. Vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que eu estou muito bem de vida, graças a Deus, trabalho muito, minha empresa é boa, mas eu não sou materialista. Pelo contrário, eu sou espírita. Então, eu com camisa do América eu sou. Eu já avisei minha esposa aqui. Aqui, sabe quem mandou a camisa para mim essa semana? Nesse dia eu recebi? Os dois Danilo. O Danilo me mandou uma da seleção brasileira, com o nome dele, com nossa, todos bacana. Os autógrafos. E o Danilo Barcelos me mandou a outra. Aham. Uhum. Eu, o Felipe Calil, que é o meu sobrinho, que é o filho do Calil, uhum. Ele é médico da CBF. E fala que o Richarlison e o Danilo encaram os outros lá, América contra Atlético, tá no meio dos caras, tá certo? Dá no meio dos caras. Lá em Belo Horizonte é o América, vem com essa conversinha aí, não. E tal. Então nós porque formamos eles direito mesmo, eles estão bem formados. Esses dois são. Meu filho jogou com o Danilo é muito meu amigo, tá certo? E ele é um cara sério, tá certo? Hoje eu falei com o Moisés pelo telefone, tá na China, tá certo? É, então, os ex-jogadores. Oh, eu fiquei feliz com essa notícia aí, hein? Você conversou com a Moisés, eu fico feliz. Eu perguntei se ele não queria disputar a Libertadores para o América. E ele virou para mim e falou: Salum, eu tenho contrato até o meio do ano que vem. Ah, não é possível. É, mas aqui eu não posso, eles querem renovar e tal. Mas eu vou a Belo Horizonte, vou lá tomar um café lá no CT. Isso. Quem sabe você muda de ideia, né? Eu queria um guerreiro igual a Moisés para disputar a Libertadores. Também. Tá certo? Então. E ainda não consegui, mas estamos lutando. Aí, perdemos aquele jogo para o Náutico, né? Perdemos lá de 3-0, porque eles fizeram a sirene, fizeram aquele monte de sacanagem com a gente lá. Uhum. O técnico do Náutico era o Givanil. Em Belo Horizonte, eu pus o Náutico no meio da rua, eles tiveram que andar dentro do Cido América para entrar no campo, porque eu descontei. Tá certo? E nós ganhamos o jogo 2-1. Foi aquele jogo que nós tivemos que fechar o portão de tanta gente que tinha, cobriu R$1 o ingresso. Foi todo mundo de Belo Horizonte que foi nesse jogo. E nós ganhamos 2-1, porque o Everton Paulo fez um pênalti com um minuto. Nós já ganhamos 3-0, viramos o jogo, mas não deu. Em 97, aí foi, eu trouxe o Givanildo. E o Givanildo nunca tinha trabalhado no sul do Brasil. E ele sempre falava comigo que tinha um preconceito contra ele. E aí eu trouxe o Givanildo e nós fizemos aquele time e ganhamos o Campeonato Brasileiro. E pouca gente sabe disso, eu vou falar. A década de 90, a nossa distância para o Atlético Cruzeiro era desse tamanho. Deixa eu pôr as duas mãos aqui para todo mundo ver. Onde que é a câmera aqui? Duas. Quando eu voltei em 2009, a distância era assim. Porque naquela época, Atlético Cruzeiro não estava estruturado e o futebol brasileiro não tinha esse dinheiro todo. Então, quando eu subi em 98, que eu vi o dinheiro que o Fábio Koff falou que eu ia receber, eu falei, não vai dar. Eu vou disputar lá embaixo na tabela. E eu já tentei montar o Clube Empresa ali. Mas o Clube Empresa é uma faca de dois gumes. E a votação que eu ganhei na época, o Marcos era contra e muita gente era contra. Eu ganhei por 2 ou 3 votos. Eu falei, não vou fazer, porque isso não é vitória para fazer isso como empresa. E levamos o time até o final. O time não era ruim. E eu só falei de alegria, vou te falar da maior tristeza da minha vida, que foi o gol do Osés no Independência. Nossa, aos 43 minutos do segundo tempo. Nossa, é mesmo. O Romário perde um pênalti lá contra o Paraná Clube e a gente cai. Aquele dia eu achei que eu ia morrer. Certo? Porque foi muito pesado. Eu me lembro que o Palmeiras treinou no dia seguinte no CT. E ninguém conhecia o América. O Filipão falou, porra, mas vocês têm isso aqui tudo? Se eu soubesse, eu tinha posto reserva. Mentira, que ele entrou com o time reserva, depois trocou. Pôs Alex, pôs Júnior, pôs todo mundo. O gol foi do Zé, porque o Magrão, que era o centroavante, machucou. Foi estreia praticamente do Marcos no gol. O time tinha Zinho, tinha Mazinho. Era o time. E nós estávamos ganhando de 1-0, mas aquele dia o Vantuí errou. Ele tirou os volantes e pôs atacante. Nós estávamos ganhando de 1-0. Eu lembro disso. Nossa. Caímos. Eu achei que minha vida. Fiquei louco. Não tinha dinheiro, não tinha nada. O América estava todo em dia. O América não devia nada. Nada. Meu diretor financeiro outro dia falou isso comigo, Salum. Em 98, nós não tínhamos um centavo de dívida. Mentira, tinha uma dívida com o Magnus, porque o Magnus tinha deixado um dinheiro, e eu briguei com ele, paguei a metade, e essa outra metade eu falei, não vou te pagar, você está fazendo onda contra mim. Ele fazia onda, ele falava no rádio, me ficava fazendo... O América naquela época tinha muita intriga política. Hoje não tem mais, graças a Deus. E aí eu briguei com ele, e aí... Chamei o Zé Flávio para assumir a categoria de base. Aí foi o caos, porque o Marcos ficou com ódio de mim, porque ele era muito meu amigo. E eu chamei o Zé Flávio me ajudou muito na categoria de base. Muito, muito. Com o ano que nós ganhamos tudo. Nós já tínhamos ganho a Copa São Paulo, com o Marcos, eu e o Marcos, em 96. E aí, o Drubis, que foi começar o ano, aí já veio o Givanil. 98 caímos com aquele gol. E 99, eu falei, o que nós vamos fazer? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu chamei o Caio e falei, Caio, você vai assumir o futebol, porque eu vou arrumar dinheiro. Se não arrumar dinheiro, não tem jeito de tocar. Mas o que você quer? Eu vou para a Europa. Vou trazer um parceiro da Europa. Marcos, você nunca foi para a Europa. Que história é que você vai para a Europa? Eu nunca tinha ido à Europa. Tá certo? Eu contratei dois empresários. Naquela época, o Salej, o presidente da FIENG, me indicou o pessoal da Eslovênia, que eu tinha ido. Aí foi a excursão, já. Em 97, nós fomos à Europa. Com aquele time de 97, jogamos contra a Roma, jogamos contra todo mundo. Eu não fui nessa viagem, foi o pessoal que foi. Quando o time viajava, eu aproveitava para trabalhar, então eu deixava o time viajar. E quando ele estava aqui, eu não trabalhava. Aí não tinha fácil. Na Europa, aí fizeram coisa para caramba lá, a Mega deu um show na Europa. O Pintado é meu amigo pessoal até hoje, o Boiadeiro, o Tupanzinho, o Júnior, o Ronaldo Luiz, todos são meus amigos até hoje. Taú, o Estevam. Taú, tive um entreveiro em 99 com ele, mas já fiz as pazes. Ele foi para o Vila e quebrou o braço do Fabrício lá em Nova Lima e eu... Apelou com ele. Final de 99. E aí você já devia estar lá nessa época e lembra disso. E aí, o que aconteceu? Eu fui para a Europa e dois agentes lá, fiquei 20 dias na Europa, eu e o Teodomiro, tudo em inglês, visitei 5 times da Holanda e 5 times da Alemanha e... Visitei o PSV, visitei o Feyenoord, visitei o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, Colônia, o NAC Breda, tem tudo quanto é time lá, levando o folder, o filme, fizemos material para conseguir uma parceria. E o Tele me ajudou nisso. O Tele tinha amigo na Holanda, marcou as reuniões para mim. E aí eu fiz o contrato com o Feyenoord, eu e o Teodomiro, que foi salvou o América. Era um contrato que a gente recebia $500 mil na época para eles escolherem um jogador. Certo? Teve um evento aqui na minha casa, veio o cônsul da Holanda, fizemos o lançamento da parceria. Foi um negócio de louco. Disputamos vários campeonatos, vários campeonatos na Holanda, ganhando do Real Madrid... Teve tudo lá, foi um negócio de louco. Aquele Van Persie, jogou na Holanda há muito tempo, nós ganhamos deles, lá que o Van Persie era o craque do Feyenoord, e teve uma briga entre América e Feyenoord, o Van Persie com um dos meninos do América, eu não lembro quando. Foi quando surgiu o Michel Bastos. Que é uma história controvertida, que um dia eu vou contar, aqui não vai dar tempo, porque é muita coisa. E aí eu larguei acabou o mandato em 99, era um timaço, foi um dos melhores times do América, tinha o Geraldo, tinha o Irênio, o Adir, era um timaço. Mas nós perdemos para o Vila, na hora de ir para o quadrangular final. Foi um gol contra do Denis no Milagres, lá no Serra Dourada. Está ganhando de 1-0, e acabamos perdendo e fomos eliminados. E aí eu larguei a presidência, fui para a presidência do Conselho. Em 2000. Aí foi quando nós lançamos o Conselho Gestor e tal, tudo. Em 2001. Deixa eu aproveitar e te perguntar. O Conselho Gestor, ele foi uma tentativa de pacificação das linhas do América? Foi. Na verdade, a ideia do Conselho Gestor, eu fui tirar lá do Atlético Paranaense. Eu fui lá visitar. O que acontece, Jair? Vamos dizer que você queira ser presidente do América. Você, ou qualquer um de vocês. Aí você chega com a sua mulher e fala assim, eu vou ser presidente do América. Aí você senta na cadeira, aí o cara fala assim, quanto que tá, como é que tá o dinheiro no caixa? Ah, não, tem uns 10 mil na conta. O que tem para pagar? 1 milhão. Você vai ter que assinar aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai ter que pedir empréstimo, tem que pagar a folha. Ah, chegou uma multa de não sei o quê e tal. Então... Você é novo, nunca dirigiu futebol. Aí você vai falar assim, puta merda, não posso ser presidente da América. A ideia do conselho, como nós somos poucos, graças a Deus estamos aumentando, era trazer pessoas, dividir a presidência, para que cada um pudesse revezar e aprender para a gente criar novos dirigentes. Tá certo? Como nós fizemos agora na década de 2000, quando eu trouxe o Batista, o Anderson, o próprio Paulo Assis. Por que que nós torcemos? Eles eram contra no América. Eu falei, gente, nós temos que remoçar isso aqui. Não tem jeito. Eu não aguento aqui. Depois que o América classificou para a Libertadores, de lá para cá, minha vida se tornou um inferno. Certo? Eu não tenho tempo para conversar com a minha mulher. Por quê? O telefone não para, eu tenho que montar um time. Eu estou desesperado para montar. Eu queria ficar muito triste por você, Salão, mas eu não consigo, infelizmente. Exato, eu sei disso. Mas, eu, assim, eu não fujo das minhas responsabilidades. Eu sei. Eu erro não por omissão. Eu erro não por omissão. Eu erro, às vezes, porque eu erro, mas por omissão eu não erro. Claro, mas... Eu sei da minha responsabilidade. Então, e aí, eu ainda tenho o clube empresa. Uhum. Então, eu não consigo equilibrar meu dia. Porque eu monto o time, tá, tem o Euler, tem o Armando, tem. Mas o meu peso nas contratações é maior, porque eu conheço todo mundo. Então é mais fácil. Então, o que que acontece? É, voltando lá para trás. Acabou 2009, 99 não subimos. 2000 fizemos o conselho. Foi muito bem no início de 2000, e eu vou dizer por quê. Apesar de muita gente não concordar, mas é a verdade. Em final de 99, eu vendi o Gilberto Silva para o Atlético por $1 milhão, que era R$1 milhão. Só que eu não recebi o dinheiro. Eu não recebi. O dinheiro foi recebido no ano seguinte. Porque para fechar as contas, o Atlético não tinha dinheiro. O Cruzeiro tinha. Mas o Cruzeiro queria comprar depois que eu já tinha vendido. Aí o Zezé foi na sede do América no final do ano de 99, do meu mandato. Isso pode perguntar para Zé Flávio, para Anjo Pimentel, para quem que vocês quiserem. Foi com toda a diretoria do Cruzeiro, os irmãos dele levando camisa do Cruzeiro, pedindo camisa do América. O que que Zé, esse cara está fazendo aqui? Para, o que é isso? É isso, eu falei, não, você vem cá para comprar o Gilberto Silva. O que comprar o Gilberto Silva? Não. Quanto que o Atlético ofereceu? Eu falei, não, Atlético, acertei com ele R$1 milhão. Eu te dou R$1 milhão mais $200 mil. E você escolhe 3 jogadores no Cruzeiro que eu te vendo, eu compro o Gilberto Silva à vista. Eu falei, Zezé, deixa eu te falar, você não está acostumado a negociar com... Você está acostumado com vagabundo. Eu não sou vagabundo, não. Eu já assinei com o Atlético, acabou, está vendido. Gostaríamos. O pessoal do conselho, gestor que ia entrar, quase me matou, tá certo? Quase me matou. Eu falei, não. Tanto é que acabou na justiça, eu fui testemunha. Eu fui assinar o contrato do Gilberto, mas é o seguinte, Gilberto sabe dessa história toda. O Cruzeiro assinou um contrato com o Gilberto e deu 80 mil pro Gilberto. E eu mandei o Gilberto devolver. Tá certo? Aí devolveu, deu um embrolho desgraçado. Mas eles não tinham dinheiro, o Atlético. E era o Enélio, o presidente, o Alexandre Calil, era o diretor lá. Eles arrumaram um dinheiro no Banco Rural, para o América zerar as contas. Eu fui avalista junto com o vice-presidente, pagamos as contas e o resto do dinheiro eles pagaram no ano seguinte. Então, o América teve o ano de 2000 com muito dinheiro, que para nós era dinheiro para caramba, porque o América era custo baixo. É. Custo baixo. Acostumado então, a fazer com eficiência, né? Aí eles contrataram o Gilberto de Freitas, que é meu amigo, montaram aquele time que ganhou a Copa Sul-Minas, tal, e eu ajudando sempre e tal. Quando foi em 2001, deu água. Acabou o dinheiro, foi aquela luta. O Caio falava assim, isso vai ficar muito bom até o dinheiro acabar, não deu outro. Quando o dinheiro acabou, foi aquela desgraça. Aí eu voltei em 2001 para fazer o futebol, junto com o Zé Flávio, com o Conselho, com o Caio, torcemos o Lula Pereira e fomos campeões mineiros de 2001. Eu já estava dirigindo o time naquela época. Junto com todo mundo. Fomos, eu fazia parte do processo. Eu e Caio. Caio, nessa época, era muito ativo. Tanto o time de 99 quanto o time de 2001, tá certo? O Caio já ajudou muito. Em 99, por isso que eu falei... Nós fomos jogar a final com o Atlético. Hoje o Lincoln até é empresário dos primeiros jogadores lá. O Atlético não tinha CT. O Atlético ficava num hotel 3 estrelas, o América ficava num 5 estrelas. A gente viajava de avião, o avião levava o América primeiro, para depois voltar e buscar o Atlético. A distância era muito pequena, porque nós já éramos organizados naquela época. Uhum. O América Isso. pagava em dia, e eles não pagavam. Então, eles foram ver o CT do América para fazer a Cidade do Galo. Eles não tinham nada. Isso foi feito na década de 2000. O América era muito mais organizado naquela época. Nós fomos assaltados, perdemos a final. Depois, em 2001, nós demos o troco com aquele gol do Alessandro. Nossa! E aí, nós... Esse também foi outra alegria, né? Demais da conta, Nossa Senhora. As mais recentes, a maior alegria que eu tive foi o gol da final no Mineirão, que nós fomos campeões em 2016. O Danilo, 2016. É, nosso time era péssimo. Péssimo. Os piores que eu já vi. Mas aquela vitória, o cara jogando mamucha em mim, jogando não sei o quê, na hora que a bola entrou, eu só olhei e sumiu todo mundo, não via ninguém perto mais, tá certo? Uma alegria. Eu falo assim, eu não estava... Aquele time foi o único que eu não dirigi. 2016 eu não dirigi. Aqui no programa, toda vez que alguém vai falar mal de zagueiro, aparece alguém para falar assim, ó, vocês esqueceram que nós somos campeão em 2016 com o Suerta e Adalberto? Olha, a gente até acha que o Givanildo merece uma estátua por todo o trabalho da América, mas por ter ganho o Mineiro com aquele time, ele merece mais ainda. O jogo que nós ganhamos do Cruzeiro no Independência, até o gol do final do primeiro tempo, eu não tinha passado o meio de campo. É, foi mesmo? Não tinha passado o meio de campo. Eu estava lá rezando, lá do gol do América. De repente, fizemos um segundo tempo. Foi, nunca vi um campeonato aqui. Nunca vi. O Givanildo é um puta, cara. Aborrecido até eu não pôr mais. Foi um dos caras que eu contratei inúmeras vezes, mas adoro o Givanildo. Eu estou no livro do Givanildo. É, tá mesmo. Eu conto o episódio do livro, mas não agora. Porque... E aí, que é muita história. Aí, 2001, nós ganhamos o título. E nós recebemos uma proposta daquele grupo que acabou tendo um problema com o Atlético, em toda a justiça, que era o grupo do supermercado, que tinha um zagueiro que eles compraram, que eu esqueci. Lembro essa história. É. Não sei. Hã? Acho que era Grupo Coque, né? Alguma coisa assim. Mas eu não lembro o zagueiro, era um zagueiro do Atlético. Era o Guilherme, mas um zagueiro e tal. Quem que era o zagueiro? Gêmeos, Ronaldo? Não. Hã? Ronaldo? Era o Ronaldo. Isso. Não era. É um que foi para a Europa, um moreno. Cláudio, como é que ele chamava? Cláudio Cassapo, esse aí, Cláudio Cassapo. E aí eles entraram na justiça do Atlético, eles queriam comprar 2 jogadores do América. E o conselho não deixou. Falei, gente, nós vamos fazer futebol sem dinheiro de novo. Futebol sem dinheiro não dá, gente. Acabamos que nós caímos também em 2001. Mas nosso time era só menino. E em 2001, eu tomei o troco do Zezé. Porque ele não me perdoou quando eu vendi o Gilberto Silva pro Cruzeiro. E ele... tirou o Rui do América, ele pegou 4 jogadores do América e ofereceu o dinheiro para eles entrarem na justiça. Eu não administrava o clube, eu só tocava futebol. O América cometeu um erro lá, depois estou fundo de garantia numa conta errada, e aí acabaram. Já era. Perdemos o Rui. E aí, aquele ano, nós caímos, tá certo? E 2002 eu já me afastei. Aí o Afonso quis voltar ao presidencialismo. Eu lembro que eu ainda falei com ele, você falou assim, nós não estamos preparados para o presidencialismo. Não, mas eu vou ser o presidente. Ele falou assim, cresceu demais, você não dá conta. E aí o Afonso assim, pegou, e ali eu me afastei totalmente do América. Uhum. Afastei porque eu estava com muito problema pessoal, minha empresa passando por problema de casamento e tudo. Eu fiquei 7 anos fora do América, de 2002 até o final de 2008. Fiquei 7 anos fora, ajudando naquelas campanhas para não cair, aquelas coisas, sempre ajudando. Porque a gente sai do América, mas ajuda toda hora. Tal. O negócio do emprego, de sortear o emprego. Eu sorteei os empregos na minha empresa, né? E tal. Então, ajudava muito, de vez em quando ia lá dar palpite e tal, mas não, eu tive que afastar. E o América, nesse período, eu falei isso com o Afonso, pagou todos os pecados da nossa história. Né? Nós fomos capotando. E um dos maiores motivos, não é falta de gestão, foi a Lei Pelé. O América vivia do espaço dos jogadores e tudo. E aí acabamos tendo problema com isso. Aí tivemos aquelas multas milionárias. Né? Sendo justo, foi um período muito difícil. O time caiu para a Série C, depois caiu para a Série B do Mineiro. É. Sendo justo, que outro dia ele me cobrou isso, o Toninho foi muito guerreiro em enfrentar essa situação. Foi muito guerreiro, porque nós fizemos muita coisa junto. Então, por exemplo, nós precisávamos de fazer o condomínio de ações trabalhistas. Fui eu, Afonso, Toninho, Paulo Asmar, atrás do Tarcísio de Bosque, que era o presidente, que era meu amigo de futebol, de jogar pelada comigo. Fizemos acordo de acionista. Toninho assinou junto com a Zagna. Quando eu assumi o América no ano seguinte, em 2009, eu levei minha mulher na justiça, lá no tribunal, para assinar, avalizando todo aquele condomínio de ação. Minha mulher assinou. Então, não é fácil. Mas eu fiquei 7 anos fora. E no final de 2008, era presidencialista, Toninho saiu, acabou o mandato. Ele pediu o Chico para assumir o lugar dele. E o Chico não aceitou e tal. Aí eu era presidente do Sindicato da Construção Pesada, de 2006 a 2009. E eu ia me reeleger. E aí eu estava numa festa de final de ano, eles me ligaram. Salum, vem aqui agora, mas não dá para desligar. Vem agora que o pau está quebrando aqui. Aí eu saí da festa, que era perto, fui para o escritório do Paulo Asmar. E aí estava tendo uma briga horrorosa, não vou dar detalhes. Quem vai ser, quem não vai ser, não sei o que e tal. Minha mulher estava na festa comigo, que ela tinha um cargo lá de primeira-dama, que ela fazia tudo na área social. E aí eles viraram para mim e falaram assim: Salum, se você não voltar, a América vai acabar. O que houve? Não tem candidato, está um inferno aqui, não tem dinheiro, não sei o que. Foi uma briga horrorosa. Falei assim, eu volto, mas eu quero a volta do Conselho Gestor. E quero unir as forças do América. E aí, eu não vou ser o presidente do Conselho, vai ser o Afonsinho, porque é uma homenagem que eu faço a ele, porque eu não vou conseguir mandar nele se ele não for o presidente, ele tem que ser. E aí nós montamos o Conselho Gestor de 2009, que eram 6 membros, 8 membros, não lembro. 7 membros. Sete membros. Era eu, Chico. Paulo Asmar. Paulo Asmar não era. Era eu, não, Chico. Não. Afonsinho, Olímpio. Eudomiro. Chico, Afonsinho, Olímpio. Zé Flávio, estava nesse? Estava. Zé Flávio. Teodomiro foi de um também. Teodomiro. Faltam dois. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. E aí nós fizemos aquele milagre, ali foi um milagre da reconstrução, e aí não estou criticando a gestão anterior, não, porque eu sei o que o Toninho passou. O Toninho fez milagre lá com os acordos, não, mas a situação era muito difícil. Uhum. Ele tem uma visão errada disso, mas era muito difícil. O CT estava muito depauperado. Naquele período, em 2009, eu trouxe o Givanil de volta para disputar a Série C. Ele falou, nunca disputei a Série C. Eu falei, mas vai ser você. Ele estava no Mogi Mirim, salvou o Mogi Mirim da queda. Falou, não faça comigo. Eu falei, não, pode vir. Se você quiser, eu te pago, mas pode vir. E ele veio. E aí eu contratei o Álvaro Cota, que tinha ido do marketing do Atlético, e ele me ajudou demais. A empresa dele, esqueci até o nome agora, que me deu um branco. Ele me ajudou demais. E arrumou patrocínio de tudo que você pode imaginar. Eu tinha um cartão de crédito pessoal e dinheiro vivo. Eu dava na mão do Guilherme. O Guilherme ia viajando e pagando. E pagando hotel, comida, porque o América não tinha dinheiro na época. Então, e fizemos aquela campanha maravilhosa e ganhamos a Série C, que talvez tenha sido a campanha de resgate do América. Sim. Aquilo nós fizemos um troço. Teve uma empatia aquilo. Foi o final do Independência Velha, né? Foi um negócio de doido. Eu lembro que autoridades, eu não vou citar os nomes, me ligavam na véspera da final pedindo para eu separar o ingresso, porque eu não tinha. Mas é. E aí eu tinha que levar na casa dos caras e tal, para poder ir no jogo. Ganhamos a Série C e aí fomos para a Série B. E aí eu lembro que quando eu fui montar o time da Série B, a estreia foi contra o Bragantino no Mineirão, foi 0-0. E nesse jogo o Rodriguinho era reserva do Bragantino. E eu contratei o Rodriguinho no ano seguinte, porque eu estava de olho nele. E ele jogou esse jogo. E aí, e ninguém sabia quem era o Rodriguinho, só eu que sabia, eles queriam trazer um outro Rodriguinho, não era aquele, eu falei, eu quero aquele. Aí, Rodriguinho aí, do Paraguai. Disseram outro que queria trazer. E aí eu lembro que a torcida estava contra mim, eu não lembro qual era. Eles iam com o megafone para o campo me xingar, o time era muito ruim. Eu contei essa história do dia. Estava repondo. Não lembro. E aí aconteceu um milagre com o Moacir Júnior, porque o Givanildo subiu, quando eu fui renovar o contrato, ele falou assim, eu estou indo para o Sport, não fica triste comigo. Aí eu briguei com ele, mais uma vez, é o mesmo episódio. E aí ele falou assim, por que você não traz o Moacir, o Mauro Fernandes? E aí eu trouxe o Mauro Fernandes. E aí nós temos um milagre, temos o Fábio Júnior, que negócio que foi um negócio de doido aquele ano. Não sei como é que o nosso time subiu, que o time não era bom. Era um time médio. Não era ruim, mas não era bom. E nós subimos, né? Teve aquele 4-3 com o Oeste. Nós estávamos ganhando 3-0, tomamos um empate, fizemos 4 gols. Tinha que jogar em Lagoa Santa, em Santos, em Sete Lagoas. A luta aquilo, né? Tá certo? E aí subimos aquele ano, um milagre. E aí, quando eu cheguei na Série A em 2011, eu estava com o Alexandre Matos, com todo mundo, o Caio sempre me ajudando muito. Minha primeira entrevista, falaram para mim assim, e aí, Sal, eu não tenho a mínima condição de disputar a Série A. Quase me mataram, quase me mataram. O nosso time não tem condição de disputar a Série A. Eu não tenho estrutura, eu não tenho nada. O CT estava todo ainda mal cuidado. Aí eu mudei o CT em 2012, que eu comecei a reformar tudo. Aquelas banheiras, aquele campo de baixo, construí igual... O Givanildo falava assim, sabe como é que eu posso jogar num campo com essa grama e jogo no Independência com outra grama? Como é que o time vai jogar? Tá certo? Eu só tinha um campo. Falei, Givanildo, eu vou jogar esse campo no chão, vou fazer igual no Independência. E fiz. Tanto é que o Afonso me homenageou com o meu nome no campo, que é Campo Marcos Salum. Porque eu fiz no peito. No peito, não tinha dinheiro. Como eu fizemos agora, é claro. Então, aí fizemos ali, reformamos tudo, fizemos a sala de imprensa. Aí depois começou a tomar corpo. Mas o time de 2011, que até não era ruim, não dava para enfrentar a Série A. E nós caímos. Caímos em 2011. E o Givanildo veio no final, quase salvou. É, porque o técnico começou o campeonato, foi o Mauro Fernandes. E depois veio o Antônio Lopes, foi um vexame. Eu não era a favor do Antônio Lopes, mas fui vencido na votação e nunca falei isso. Estou falando agora. Eu queria o Givanildo. Quando ele deu vexame, veio o Givanildo, quase salvou a gente, mas não tinha jeito. Caímos, o time era pouco. Em 2012, eu resolvi montar um timaço para a gente subir. Os 8 primeiros jogos, nós ganhamos 7. Uhum. Era Leandro Ferreira, era Gilberto, Rodriguinho, Fábio Júnior, o time era Alessandro. Aí, infelizmente, no meio do campeonato, o time começou a cair, muita contusão. E aí eu troquei o Givanildo. Estou tomando uma cornetada aqui, Tardelli, não. Eu nem falei em contratar o Tardelli, estou tomando aqui. O Guilherme Pomba, que é meu amigo. Tomando aqui no celular. Salve, Tardelli, não. Tardelli, da onde que tiraram isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu falei numa entrevista, o cabelo, você está trazendo o Tardelli? Eu falei, não, o Patrick é que falou comigo. Por que você não traz o Tardelli? Eu acho que ele está querendo jogar. Aí eu falei assim, a primeira coisa que ele tem que fazer para querer vir para a América é me ligar, porque eu não vou ligar para ele, tá certo? Porque eu liguei para ele no ano anterior e ele foi para o Santos. Então, só se ele me ligar, se ele quiser jogar ou estudar. Mas não estou trazendo nada. Aí, infelizmente, na troca do Mauro Fernandes, Minha mulher teve um acidente gravíssimo, quase morreu. Quase ficou paraplégico lá em Scarpas. Foi num dia que a mulher ganhou até fora, na estreia do Mauro Fernandes. E aí eu fiquei fora do ar um período. Graças a Deus ela curou e tal. Por um milagre, tinha um avião lá, sempre no hospital e tal. E eu fiquei 6 meses fora do ar. Então, o final de 2012, eu nem nos jogos eu ia. Porque eu estava... Minha mulher estava com enfermeira. Outras prioridades que é o correto. Aí foi um período muito difícil, porque quando eu assumi em 2013, o América não tinha pago nada, não tinha... Nossa, estava um inferno. Aí foi o pior momento do América que eu dirigi na minha história. O time de 2013 eu não montei, não sabia quem era, fiz uma parceria com o Urã, trouxe um monte de porcaria. Eu lembro. E aí, no meio do campeonato, eu sem dinheiro, sem nada, cheio de problema, time mal, o cara falou assim, irmão, vamos fazer do nosso jeito. Mandei de borrada de jogador embora. E aí montamos aquele time, trouxemos o Gualberto, trouxemos aquele Jailson, remontamos o time, deu uma melhorada. Foi o ano que eu trouxe o Nicão, que é do América vaiou, que é o ídolo do Até Paraná. Foi vaiado no América. É, tá certo? E aí acabamos o ano muito mal. Muito mal. Foi um ano muito ruim, 2013. E, gente, eu já... história é muito longa. 2014, perdemos... Fica à vontade. Você, o 2014, tempo é seu. 2014, fizemos aquele timaço. Gente, não foi o Salão que fez, não, hein? O América é uma estrutura com várias pessoas. É a minha história, porque eu sempre fui o líder. Mas eu trabalhei com inúmeras pessoas. Trabalhei com o Alexandre Massa, trabalhei com o Alexandre Faria, com todo o conselho. Em o segundo conselho, depois que acabou 2014, entrou o Paulo Lasmar, entrou... Ah, o Magnus fazia parte do primeiro conselho. Fazia parte, o Magnus fazia. Eu não lembro. O Paulo Lasmar entrou mais... Alencar. Hã? Alencar fazia parte do primeiro também. O Sérgio Tavares. Alencar fazia também. É, Afonsinho, Alencar, Magnus, Salum, Teodomiro, Olímpio Naves e Francisco Santiago. Isso. E depois entrou o Paulo Lasmar e mais um que eu não lembro quem é. Certo? Aí, 2014, infelizmente, era o melhor time dos que nós tínhamos. Acabamos o primeiro turno em primeiro lugar. E aí tivemos aquela perda dos pontos. Né? Aquela perda horrorosa. Horrorosa. Um negócio horrível. A CBF nos fez uma sacanagem. Eu estava viajando, comemorando aniversário de casamento também, com a minha mulher no navio. Com meu irmão e com os amigos, eles falaram, você vai pular no mar aqui. Eu gastei quase $5,000 de internet, ligando o dia inteiro para advogado, não sei o quê. No navio e tal, não consegui resolver. Quando eu voltei, nós tínhamos perdido 21 pontos, eu consegui no segundo julgamento, com a ajuda do Fonsinho, do Casalberto de Paula, Casalberto, que era o rei de Paula, que era ministro, conseguiu reverter para 6 e faltou um ponto no final, o Avaigão do Vasco. O Vasco entregou o jogo lá e nós não subimos. E aí, minha pressão foi lá para cima, minha saúde foi para o buraco. E aí o Simar falou, Salum, você tem que sair. Aí saí, em 2015, mas deixamos já essa turma nova, porque o que aconteceu? Em 2013, 2014, já estavam dentro do América todo o grupo de apoio, que era um grupo da torcida. E eles estavam assistindo as reuniões, já ajudando. E o conselho de 2015 praticamente foi esse grupo. Tá certo? Que veio Batista, Anderson, Mariano, Paulo Assis, veio todo mundo desse grupo. E aí eu ajudei muito o Euler, porque o Euler é meu amigo pessoal de muitos anos. Em 2015 eu ajudei ele muito no Brasileiro, que ainda estava atuando. Em 2016 eu me afastei. E tive até uns incômodos no América, me afastei. O América foi campeão mineiro, até estava no campo, no camarote e tal, mas não estava atuando. Esse é o único título da história do América que eu não tenho participação nenhuma. Nem no vestiário eu ia. Né? Em 2016, o time foi muito mal, muito mal. Estava no buraco. O Alencar me ligou. Aliás, não foi o Alencar. É porque a história apaga. Os 7 conselheiros me ligaram. Do CT lá no Drummond. pedindo para eu voltar. E aí eu falei assim, eu vou ajudar. Aí o Euler foi no meu escritório com dois nomes de técnico, um deles era o Enes. O Enes era muito meu amigo, o Enes tinha trabalhado comigo no América. Eu que lancei o Enes como treinador. Na base, né? Na base, certo? Aliás, quem lançou foi o Ricardo Cruz, que o Ricardo é que trouxe o Enes para o América. Ele era o preparador físico campeão da Copa São Paulo. Tá certo? Porque ninguém sabe disso. E aí o Enderson veio, nós falamos, esse ano não vamos salgar, não vamos gastar dinheiro, vamos preparar para 2017. Em 2017, o Ricardo teve um problema de coração. E aí nós assumimos com o Enderson, já estava eu, Alencar, Caio também, e montamos o time de 2017, que foi o time campeão brasileiro da Série B. Aí nós participamos, era um grupo gostoso de trabalhar, Batista, Anderson, eu, todo o conselho, eu tive uma participação ativa naquele ano, e nós subimos com o título. E em 2018, aí eu voltei para o conselho, né, em 2018, como presidente. E aí nós tivemos aquele insucesso lá no Rio, naquele ano, nós começamos bem para caramba, o Enderson nos abandonou. 19 foi aquele negócio de São Bento, né? Aquela desgraça lá, começamos mal. E depois 2020 foi um ano, talvez, de maior sucesso dos últimos tempos. Né? Até fevereiro, sempre finalista da Copa do Brasil. E aí eu vou me cortar, né? Porque aí tem muita história no meio. E aí, em 21, eu me afastei, que eu precisava, né? Minha empresa estava precisando colocar algumas mudanças importantes. E eu estava muito cansado, pedi o Alencar para voltar. Eu pedi o Alencar, eu não pedi, eu implorei para ele voltar. Não, sabe, eu volto e tal, tal. E aí o resto da história eu contei até no episódio de permanência, vocês vão ouvir lá. E aí, que nós estamos acompanhando, está muito legal os vídeos. Agora vai sair dia 24 o episódio eu contando. Boa parte dessa história está lá. E aí acabei voltando um dia, que eu fui tomar um café da manhã e eu caio e Alencar. Eu voltei. Aí nós tivemos esse sucesso. E sou grato às pessoas que me fizeram voltar para resgatar isso. Essa é a minha história de América. Tem muito mais história no meio do caminho. Mas é uma história farta, grande. Eu hoje montei o negócio da essa Associação Nacional de Clubes. Fui presidente da Primeira Liga. Associação de clubes, tem uma história de negociar direito de televisão na CBF. Então, eu tenho uma história muito rica nisso. Mas você nunca pensou em escrever um livro também, não? Já pensei. Mas deixa esse livro na hora que eu dar uma parada, porque isso vai me ocupar. Agora não tem tempo, mas eu tenho uma memória boa, espero que ela se mantenha, porque tem muito caso interessante. Eu vou contar um caso que eu já contei, só para a torcida saber. Em 96, nós jogamos contra o Náutico, lá tinha uma sirene no vestiário que não deixava ninguém dar pré-eleição. Era um barulho ensurdecedor. Eles apitavam a sirene no vestiário. Um negócio horroroso. Aí, vestiário imundo, tudo horroroso. Tomamos 3-0 lá. Em 97, voltei lá. Naquele jogo memorável que nós subimos, o Givanildo falou assim, peraí, me dá uma tesoura aí. Foi lá e cortou o vidro da sirene, que ele sabia onde que era. Foi pra deixar, Zé, eu vou cortar o fim. Que ele que mandava porra da sirene lá, que ele era o técnico do vidro do lado. Aí nós cortamos o fim da sirene. Tá certo? Agora, tem muita história no meio do caminho, mas eu não vou contar, gente, eu acho que é uma história farta, de uma família apaixonada, de todos meus filhos. Então, nossa, meu filho às vezes me liga de madrugada para saber como é que estão as contratações, não sei o que. Então, meu filho, se dormir, não quero falar disso agora. Dá um tempo. Mas, então, é tudo apaixonado. É uma família de maluco. Viu? Vocês não têm noção do que é minha família. Não, no programa 3. Uma vez eu briguei com a Lili e com o Marco Antônio, depois fiz as pazes. Acabou um jogo, o Marcos tinha mania de conversar com a torcida organizada. E minha mãe fazia um lanche todo domingo, que tinha que ir todos os filhos e todos os netos. Tal. Eles já morreram. e tinha que ir para o lanche todo dia, porque ela não aceitava que não fosse, na casa do meu pai. E aí nós perdemos um jogo, empatamos um jogo em Independência e reunião com a torcida. E não acabava a reunião, porque você sabe que a reunião com a torcida. Ah, é. E aí o Tosta, eu falei, gente, tem que ir embora e tal. E ia ficar com raiva. Eu falei assim, ô Marco Antônio, na minha família, esperando lá, tem mais americano que na sua torcida, tá certo? E eu vou tomar tanta porrada lá que você não tem ideia, mas eu tenho que ir embora. Ia ficar com raiva de mim, tá certo? E era verdade. Na casa do meu pai devia ter os filhos, netos, não sei o quê, mais de 20 americanos. Então era uma loucura quando eu chegava lá. Apanhava pra caramba, tá certo? Mas é isso aí, gente. Eu acho que eu falei mais do que eu devia. Já tem uma hora e meia. Não, mas história. Nossa, que sensacional. Programa histórico. Você falou do seu pai no programa 300, o que a gente fez com a Afonsina na casa dele. Ele falou com muito carinho do seu pai. Falou de você também. Né? A gente demorou a descobrir quem que era o alemão que ele estava falando. O alemão sou eu, né? Pois é, ele demorou um tempo para falar quem que era o alemão, mas ele falou com muito carinho. É. Por que alemão? Boa pergunta aí. Meu pai era dono de uma mercearia na Rua do Ouro, esquina de Caraz. E o cônsul da Alemanha morava na Rua do Ouro, em frente ao Dominicanos, que hoje é a Escola da Serra. Uhum. João Henrique, o sobrenome alemão. Na guerra, ninguém vendia para os alemães. E meu pai vendia. Meu pai falou assim, não é justo não vender para vocês. Meu pai sempre foi defensor dos fracos e dos oprimidos. Por isso que ele era americano. Ele torcia para o América, para o Botafogo e para a Portuguesa, tá certo? Então, ele só torcia para os times que sofriam. E aí, era Vasco, o Vasco ficou bom, virou Botafogo. E era Portuguesa e São Paulo. E aí, o papai vendia para ele e tal. E eles eram muito gratos ao meu pai, passou a guerra. E a minha família é de árabe, né? A árabe é mais moreno. O Caio é mais claro, mas meus irmãos são bem mais morenos. E eu nasci louro, porque na família da minha mãe tinha um ramo louro. Da minha mãe tinha irmão louro. E eu nasci louro. E aí ele foi visitar meu pai e falou, nasceu meu filho. Ele era bem mais velho, entendeu? Ele olhou e falou assim, mas turco alemão nunca vi na minha vida. Aí virou alemão por causa disso, tá certo? Legal demais. Felipe, você quer fazer uma pergunta ao presidente? Nós já passamos bastante da hora, né, presidente? Mas dá para fazer duas perguntinhas? Felipe? Perguntar, eu tô mudando um pouquinho da pauta. Você comenta que você já foi presidente da primeira liga, né? E agora o futebol brasileiro tem mudado, né? Não só o América, mas já tem vários clubes entrando nesse modo de clube empresa, com a SAF e tudo mais. Você vê o futebol brasileiro tendo uma liga de clubes como é nos moldes da Inglaterra, da Espanha, nos moldes europeus, acontecer aqui também? Eu não sei se nós vamos chegar lá, mas se os clubes não se organizarem para defender os direitos em conjunto, eles não têm a mínima chance de crescer como os clubes da Europa cresceram. O problema nosso é que nós estivemos muito perto de formar a liga. Eu peguei a primeira liga, transformei a Associação Nacional de Clubes, e filiamos muitos clubes, nós temos muitos clubes. Hoje o Beto Stott, que é o presidente, até não foi eleito presidente do Avaí. Cheguei a levar 28 clubes em São Paulo para uma reunião, onde nós propusemos a formação da Liga. Mas não para organizar campeonato, para organizar os direitos dos clubes. Mas, infelizmente, enquanto alguns clubes acharem que o direito deles é mais importante que o todo, nós não temos chance. Sem citar nominalmente as pessoas. Enquanto tiver pessoas como o Flamengo, que acha que tudo tem que ser para ele, não vai ter jeito de fazer futebol. O Petraga tem os seus defeitos, complica muito, mas pensa em conjunto. Ele quer a liga. Esse pessoal, ele acha que eles não entenderam ainda que não adianta ser só para eles. É mais interessante fazer o bolo crescer como um todo, porque o pedaço deles naturalmente vai ser maior, né? Eu acho que diferença, sabe, Jair? Tem que ter sempre. Uhum. Diferença tem que ter sempre. Como é que eu vou querer ganhar igual o Flamengo? Mas o bolo precisa crescer para todo mundo. Tem que crescer para todo mundo, tem que ter critério, né? Sim. E nós tivemos muita dificuldade, muita briga, porque os caras não entenderam isso. Mas isso vai acabar acontecendo. O maior exemplo disso é a queda do Grêmio. Nós temos uma divisão do dinheiro: 40, 30 e 30. 30 por colocação. e o Grêmio hoje não recebeu nada dos 30%. Então, o que, que acontece? Enquanto os clubes começarem a sentir o bolso, que tem que mudar as regras, e que eles precisam de proteger, de equilibrar Série B, Série A, não sei o que e tal, que eles podem ir para lá, não muda, entendeu? Correto, com certeza. Com certeza. Deixa eu dar um salve aqui, tem muita gente aqui mandando abraço. Edmilson Tinoco, tá, boa noite a todos. Alex Itoshi, boa noite, Decadentes. Está aqui falando que está ansioso. Adolfo Parenzi, salve Decadentes, salve Salom, melhor dirigente do ano em Minas. Nota 10 no score do sofá. Salom, esse score do sofá é uma piada interna nossa, porque o Adolfo ele faz o score do sofá todo final de jogo, tá? É o score do sofá do Adolfo. É a nota que ele dá para os jogadores. É o sofá score subjetivo. Exatamente. O Gustavo Lacorte está aqui, salve Decadentes, fala para o Salom, que eu sou um grande fã dele. Salom, manda um abraço para a família Lacorte, todos os americanos que te admiram demais. Bruno Palmeira, boa noite, ao Salom, apenas uma palavra, obrigado. O Tiago de Castro Vasconcelos, seu pai, Salom, era muito amigo do meu avô aqui na Serra, Wagner de Castro. Meu pai, Roberto, jogou bola contigo. Márcio jogou Guerra. Mesmo. E minha sobrinha mora no edifício Wagner de Castro. Olha o filho aí, do Wagner, que era o Juca, ia para a escola comigo. Bacana demais. Márcio Guerra, parabéns, Salom. Puxou seu pai, maior americano que conheço. O Anderson Cássio, boa noite, Salom. Deixa eu puxar aqui. Alguns. Geraldo Graciano, mandando boa noite também. Gus Bucker, valeu, Salom. Acredita, Coelho. O Sérgio Gandarella, parabéns, Salum. Zé Alves Aguiar, salve, Salum. Itabira te abraça. Celino Reis, lá de Buritizeiro, está sempre acompanhando a gente também. Parabéns, Salum. Tem várias, muita gente aqui. Paulo Lasmar participando, lembrando alguns de memória aqui, ó, falando do Chico Formiga, que o lateral que errou lá era o Colatina, que não à toa o nome. Exatamente. Não à toa. Todo jogo nós elegemos aqui no programa o Bala do jogo e o Colatina do jogo. A gente até pensou em mudar o nome, mas no programa 300 nós viramos para o Dr. Afonso falando assim, qual que foi o pior jogador que você ouviu na América? Ele falou, sem pestanejar, Colatina. Aí nós falamos, não vamos mudar o nome do antiprêmio. Não é verdade, hein? Não é verdade. É um grande jogador, mas perdeu o pênalti. Deixa eu ver aqui. O Luke, Alex Denner está mandando um salve, Luke BM, muita gente aqui participando, não vai dar tempo de ler todo mundo. Galvão França, Rogério Federman, Marco Aurélio Duarte, Carlão Vogas, show de bola, gente. E assim, muita gente te agradecendo, né? Enaltecendo a sua história do América, porque realmente é o que você falou, a sua história se confunde com a história do América nesses totalmente últimos anos. Aqui, deixa eu dar uma palavrinha aqui, Jair, importante, que eu sei que está acabando. E sei que, primeiro, um abraço a todos que me parabenizaram. Eu sei que futebol tem momentos que você está recebendo esse apoio, tem momentos que você é criticado, isso faz parte do futebol, mas eu sinto muito carinho pela torcida do América. E eu tive uma honra esse ano de ter sido carregado pelos jogadores de uma forma sincera. Aquilo, para mim, teve um valor muito grande. Aquilo foi um agradecimento pelo trabalho que foi feito durante o ano, que não foi média. Boa parte daqueles jogadores nem está no América mais, porque aquilo me deixou... Aquilo foi, talvez, um dos maiores pagamentos por todo o esforço que a gente faz. Mas eu queria dar uma palavrinha para a torcida, agradecer as famílias, os amigos, sei todo mundo. Vamos falar do atual momento? Para a gente não fechar o programa sem falar isso, porque eu sei que é a grande expectativa. O Saci da Barra Onda tá te chamando para ir para caravana, para Assunção, de ônibus. Tá bom. Dá para ir animado? Dá uma notícia boa para a gente ir animado. Nós vamos para caravana e vou ficar uns 4 dias lá, se Deus quiser, para Assunção. Deixa eu falar. Eu conheço muito a Assunção, porque eu tinha um grupo da família que ia todo ano para lá. Tinha um hotel cassino lá que a gente ia, que já nem tem mais. E só os homens da família, a gente ia muitos anos. Meu pai ia, meu filho, meus irmãos, todo mundo. Era um clã Salum aí que a gente viajava. Vamos lá para o atual momento, porque eu sei que essa é uma grande expectativa, eu não vou falar nomes, tá? Nós tivemos algumas perdas. A maioria das dispensas, todo mundo já esperava, Nós perdemos os três zagueiros, ninguém sabe ainda, mas o Ricardo Silva também não vai ficar. Ricardo Silva, né? Anderson e Eduardo. Esse é um dos focos que nós estamos trazendo, tá certo? Uhum. Temos alguns jogadores que nós estamos negociando. Então, logo a gente fecha alguma coisa, a gente vai anunciar. Esse é o trabalho que está mais adiantado e nós temos que repor o time imediatamente, tá certo? Uhum. Nosso objetivo no Mineiro é jogar bem mesclado, mas nós temos que ter um time competitivo para disputar a Libertadores. E não vamos falar pré-Libertadores, é Libertadores. Nós estamos na Libertadores. Eu prefiro, se tiver que sair na primeira fase, eu queria ir para a Libertadores. Nós temos que sonhar com a Libertadores e chegar na fase de grupo. E para chegar na fase de grupo, tem que passar pela pré-Libertadores. E vamos chegar. Nós vamos ter que passar. E se não passar, nós vamos ter coragem. Eu falo assim, meu medo não é o adversário, meu medo é eu não jogar. Falo isso para os jogadores, e o Juninho repetir isso. Mas os alunos sempre falam, meu medo é nós entrarmos em campo e não fazer o que nós sabemos. Quando a gente entra querendo, a gente ganha. Então, vamos lá. Nós vamos repor os zagueiros. Essa é uma busca que nós estamos fazendo, uma busca que está sendo feita. Logo, logo, o mercado está muito poluído, como sempre. Valores altíssimos. Esses nomes que a torcida sonha, a grande maioria nós já fizemos proposta, mas não tivemos nenhum sucesso. Os números são astronômicos. Tá certo? Então, zagueiros, nós estamos bem adiantados para a reposição. Provavelmente vai ter um reserva de lateral, porque o Patrick renovou. Eu quero um lateral mais jovem que possa nos ajudar. E com a experiência positiva do mercado sul-americano, Salu, a gente está olhando esse mercado? Estamos olhando. Tem muito jogador aí de nacionalidade não brasileira, que é um mercado mais acessível, né? Sim. É um brasileiro, é muito difícil. Nós só perdemos os zagueiros do time titular e o Ademir. O resto saiu por opção. Nem os Zárate, que estão falando que foi embora, ainda não foi. Tá certo? Uhum. O Zárate é um jogador que pode continuar na América. Simplesmente a pedida inicial dele foi alta. Mas não fechamos as negociações. Eu deixo a imprensa falar, mas aqui eu estou falando para o americano. Tá certo? O Zárate não fechou. Pode acontecer dele renovar. Então, do time titular, nós temos hoje os dois zagueiros que saíram e o Ademir. Porque o resto não era titular. O Fabrício provavelmente vai sair, porque eu teria que investir muito nele. E eu acho que não vale o investimento, porque é um investimento de risco. Ele é 500 mil euros por 50% do passe. O Marlon custava 1,5 milhão, nós já pagamos. Eu até emprestei o dinheiro para pagar, porque o dinheiro da Globo ainda não chegou. Ótimo investimento, eu acho. Já buscamos, já pagamos. E o do meio para frente, nós vamos imediatamente trazer um centroavante e um jogador de velocidade. Nós queremos dar ênfase ao Cauê, ao Carlos Alberto e ao Gustavinho no grupo que vai disputar o Mineiro. Por isso que eu não vou inchar o grupo agora. O time da Libertadores, eu tenho que ter o time principal montado. E estão faltando, no time principal, se usar a que ficar, dois jogadores além dos zagueiros. Essa é a prioridade nossa. A maior dificuldade é que os centroavantes que nós queremos, nós já oferecemos valores até muito altos e não conseguimos fechar. Mas também não foram para lugar nenhum ainda, não. Tá certo? Então, essa está uma luta difícil. Eu brinco, eu tenho uma brincadeira que eu falo, que era uma charge que uma vez eu vi na televisão, que era o seguinte, o cara estava lutando boxe e apanhando pra caramba. Ele sentou no ringue, assim, no intervalo, perguntou pro técnico dele, como é que eu tô indo? Aí o técnico falou, se você matar ele, empata, tá certo? Eu tô mais ou menos igual esse lutador, eu apanho mais do que bato. O time solta a proposta, manda pra cá, manda pra lá, mas não recebo um sim. Mas eu já conheço o mercado, ele acaba acomodando e as coisas acabam acontecendo, tá certo? Quero dizer para a torcida que nós sonhamos alto, mas nós temos limite. E os salários que nós estamos oferecendo para jogadores que nós achamos que são necessários são muito maiores do que nós já oferecemos. E ainda não tivemos sucesso. Alguns até pagando alguma coisa aos clubes. Então, nós não estamos tímidos. Nós não estamos ganhando ainda. Assim que tiver algum contrato para assinar, nós vamos publicar. Por enquanto, nós vamos publicar só as renovações. Na hora que nós tivermos um pacote, a gente vai fazer. Tá bom, gente? Tá? Tá bom. Valeu. Só uma última perguntinha rápida, só por curiosidade, como é que está essa relação, por exemplo, das contratações com relação ao investidor? Porque ele está na iminência de entrar, seja ele quem for. E aí nós estamos montando um time, como é que é essa relação? Eu converso com o investidor no mínimo duas vezes por semana, discutindo o plantel. No mínimo duas vezes por semana. Entendi. Quando eu falo eu, sou eu, Leodoro, as pessoas... Às vezes eu uso muito eu, gente, mas somos nós, né? Lógico que eu sou o líder, mas somos nós. Né? E ontem nós tivemos até uma comemoração, eu, Alencar, Glauco, Américo, Ricardo, Idôvia e eu, fomos jantar com as esposas e tal, para realmente agradecer tudo que aconteceu e confraternizar. Porque, na verdade, às vezes a gente não tem nem tempo de encontrar de tanto problema que tem. Né? Tá certo? Então a gente conversa muito pelo telefone, eu, Alencar, encontra pouco, mas conversa muito. Eu e o Euler e o Dover, não. A gente está junto o tempo todo. O Américo e o Ricardo também, o Glauco menos. A gente conversa o tempo todo. Então, um trabalho em equipe, né? O que ainda não me fez fechar o negócio é porque, enquanto eu não entender como é que vai ser a governança, porque eu morro de medo do América pegar uma governança onde o América não tem atuação. Certo? É só isso que ainda falta para acertar. Certo? Eu só vou acertar pessoalmente. Então, na hora que, no início do ano, por isso que nós estamos tomando todas as providências, a parte financeira está bem adiantada, eu estou fazendo tudo de conjunto com ele, tá certo? Porque, na verdade, nós vamos ter que estar junto nesse processo, se ele vier efetivamente. Como um dos produtores de conteúdo, Alencar, a gente, como Decadentes, fica como sugestão, imagino que vocês já devem ter conversado 1 milhão de vezes. Já vou dizer Alencar, Alencar não vou ser, não. Não, desculpa, Salô, é porque você falou em Alencar. Ele é muito meu amigo, mas eu sou Alencar, não. Ele é Alencar. Mas sabe por quê? É porque eu falei com o Alencar isso também. Eu acho que o América, o investidor, ele não tem uma preocupação com formação de torcida que nós, como clube, precisamos manter. Né? Então a gente tem que ter essa governança que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não está na mão dele, mas na nossa, a torcida que vai existir daqui a 20 anos. Isso aí. Nós é que vamos ter que fomentar isso, né? Concordo plenamente com isso. Por isso, então, por isso que eu ainda estou chato pra caramba para fechar. Não, mas isso dá uma segurança para nós americanos. Certo. Com certeza. Até esse é um receio que nós todos temos também, né? Então, saber que a pessoa que comanda tem o mesmo receio que a gente é uma coisa muito positiva, né? Mas vamos lá. Deus vai nos ajudar. Deus vai iluminar para a gente fazer a melhor coisa, tá bom? Um abraço para vocês. Salom, muito obrigado. Foi uma honra você participar com a gente, viu? Você não imagina a importância desse programa, viu? Histórico. Tá bom. Sensacional, abraço, viu? Abraço. Muito obrigado. Até mais, Salom. Tchau. Tchau.